Vambora, sacode aí, sacode aí. Vai esquentar. Sacode, sacode. Foi no samba quente que eu vi Mariana chorar. Ah, chorar por causa do seu nono. Seu nono que era um homem valente, sambou. Ah, sambou de samba assim, ah. Até nesse dia, quem tava lá não podia nem tirar. Mas Luzia, desavisar, nono. Escutou. Hoje carrega no peito uma vaga lembrança. Na lei do mundo o segredo é fundamental. Ninguém sabe quem matou, nem se foi por vingança. Na manhã seguinte, tudo voltou ao normal. Ai. Essa história o povo não lê no jornal. Essa história mão, o povo não lê no jornal. Vamos mudar pra voz. Vem cá, menina, não me apavora. Não me alucina. Deixa de moda. Vem cá, meu bem. Meu amorzinho. Vale por cem. O seu carinho. Olê, olê. Cadê você? Olê, olê. Cadê você? Está na hora. Até a lua. Já vai embora. Alô, bateria. És uma brasa, vem comigo. Vamos pra casa, se não abrigo. Olê, olê, cadê você? Vamos na mão! Olê, olê, cadê você? Olê, olê, cadê você? Foi da Bahia que vou, eu vou deixar queimar. Foi da Bahia que vou, eu vou deixar queimar. Foi da Bahia que vou, eu vou deixar queimar. Foi da Bahia que vou. Bate na palma da mão, gente! Casquele, casquele, casquele, casquele, casquele, casquele, casquele, casquele. Quem não tem? Quem não tem cabelo não carrega trança. Quem não tem amor na Bahia não manda lembrança. Quem não tem cabelo não carrega trança. Quem não tem amor na Bahia não manda lembrança. A mulher! Só vocês, vai lá. Quem não tem cabelo não manda lembrança. A mulher! Vamos dar o pagode, vamos dar o pagode! Palma da mão, chega junto! Chora a viola! Geral, geral, palma da mão! Chora a viola! Canta que eu pego a viola! A viola eu faço chorar! Canta, canta, canta, canta, canta que eu pego a viola! Viola eu faço chorar. Canta aí, canta aí. Canta que eu pego a viola. Canta que eu pego a viola. Eu faço chorar. Fundo de quintal, valeu, gente. Canta que eu pego a viola. Viola. A viola eu faço chorar. Me mandou calar. Eu calo. Me mandou sentar. Eu calo. Me mandou falar. Eu calo. Me mandou sufocar. Eu canto. Só não posso ver criança chorar porque caia. É aí que quebra a rocha, ia ia. Oi, ia ia. Palma da mão, palma. Quebra, quebra. Canta que eu pego a viola. Ai. A viola eu faço cura. Canta aí, canta aí, canta aí. Canta que eu pego a viola. A viola eu faço chorar. Palma da mão, palma da mão, vai. Canta que eu pego a viola. A viola eu faço chorar. Canta aí, canta aí. Canta que eu pego a viola. A viola eu faço chorar. Canta aí, canta aí. Canta que eu pego a viola. A viola eu faço chorar. Canta aí, canta aí. Canta que eu pego a viola. A viola eu faço chorar.